Nós vamos fazer uma entrevista na sequência aqui, né? Vou até cumprimentar antes o nosso convidado aqui, o vereador Edson Larizão. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, a vocês, aos ouvintes aí da rádio, da RCI. E eu vou pedir justamente para a Anne, né, trazer aqui um resuminho aí, né, apresentando o vereador Edson Larizão, que tomou posse ontem ali na Câmara Municipal. Guilherme José Edson de Oliveira, mais conhecido como Edson Larizão, é o novo vereador no Legislativo Municipal. Larizão foi candidato ao cargo de vereador durante as eleições de 2016, obtendo 1.481 votos. Ele foi empossado no início da sessão ordinária e já participou dos trabalhos de ontem. O suplente assume em substituição a protetor Jorge, do mesmo partido, que teve um mandato declarado extinto pela presidência da Câmara. Edson Larizão é natural de Jandaia do Sul, Paraná, tem 52 anos e trabalha como vendedor de comércio varejista e atacadista. Entre 2009 e 2012, Larizão já foi parlamentar da Câmara de Vereadores na 15ª Legislatura, tendo atuado como membro da Comissão Permanente de Obras, Urbanismo, Serviços Públicos, Ecologia e Meio Ambiente. Em 2014, também assumiu uma vaga como suplente, Guilherme. Portanto, vamos conversar aqui com Edson Larizão, chegando aqui no estúdio. E realmente, voltando agora à Câmara Municipal, aí, após essa suspensão, né, dos direitos políticos do vereador protetor Jorge, como é que você está encarando justamente essa volta agora como vereador, depois de ter passado 4 anos, né, na legislatura de 2009-2012, também um período como suplente em 2014? Eu assumi aí, né, no lugar do presidente em 2014, né, para a votação da cassação dos vereadores. Eu estava até na Argentina, daí me convocaram. E agora de novo, né? Tem que agradecer muito, né? Muito a Deus, né? Porque você passar o que eu passei, né? É que pessoas que comentam, que falam, né? O que fizeram comigo aí lá no, né? na política, né? Na campanha. Entregando panfleto, papéis, falando que o Larizão é uma pessoa condenado, que o Larizão está na pecúlio, que o Larizão tem que devolver dinheiro, que a Polícia Federal vai bater na casa do Larizão. Então, uns comentários assim que machuca muito, né? Machuca bastante, entendendo? Mas Deus é fiel, né? Enquanto eu estava lá na Argentina carregando uma sacola nas costas, trabalhando, vendendo, a justiça estava me condenando aqui. Me julgando a revelia. Sabe o que é um julgamento à revelia? Hoje, se você analisar, se você pensar bem, que nem muitos comentam, nenhum juiz gosta de dar uma condenação para uma pessoa que vai ser julgada à revelia, porque ele se sente, o cara não está se defendendo. Isso aí aconteceu comigo. O corpo de advogado, o advogado me abandonaram no meio do processo. E eu lá na Argentina fui condenado em primeira, fui condenado por um colegiado em segunda instância. E Deus tocou, eu acho que no coração desse juiz, né? Da primeira instância aqui de Foz do Iguaçu. E me condenou a pagar 3 salários na época, né? Uma multa de 3 salários na época. E não tirou meus direitos políticos. E recorreram para a segunda instância, fui para o colegiado, onde manteve a condenação em primeira instância. Eu só soube dessa condenação aí porque saiu na televisão. Eu nem sabia. Eu cheguei aqui, estava em Mendonça, San Juan, cheguei aqui, depois de uma semana aqui, aparece todos os jornais aí, imprensa aí, que o Larizão está condenado. Então isso aí machuca muito, né, a gente, né? Quem tem família, né? É que nem eu falo. Então, eu nasci dia 7 de setembro, é meu nascimento. E ontem Deus me deu uma nova oportunidade, me deu uma nova chance para mim, porque ontem, dia 4 de dezembro, eu nasci politicamente, de novo. Porque você ser condenado e não tirar teus direitos políticos, isso é coisa de Deus. Não tem o que falar, não tem o que explicar. Mas eu estou muito contente em retornar à casa de leis, hein? E vamos até deixar claro, né, porque essa condenação, inclusive pelo que a gente, né, teve de informação ali da própria Câmara Municipal, diz respeito a um caso ocorrido na legislatura anterior, em que havia ali um assessor, né, que estava contratado no seu gabinete, e que houve uma denúncia do Ministério Público a respeito de que ele estaria exercendo atividades paralelas ao trabalho na Câmara. E aí veio a condenação com relação a 3 salários de vereador, uma multa por 3 salários de vereador, que inclusive você ainda tem que pagar junto ao judiciário isso. Sim, tenho que pagar. E o judiciário, você vê como é que as coisas. E se eu tivesse voltado para a Argentina? se eu tivesse voltado, que eu estava voltando há 15 dias atrás, e eu estava indo de novo, estava voltando, eu só ia vir em março. É, e se eu não fosse tomar posse como vereador, eu jamais ia saber dessa conta, meu irmão, porque essa conta, os caras deram um prazo aí, dia 21 de dezembro, em pagar R$25 mil. Olha, sem eu saber, como é que você vai pagar uma conta sem você saber? Tá entendendo? Aí, mandaram, diz que mandam pro advogado. O advogado faz 8 anos que me abandonaram aí. Então, não tem nem o que, né? Eu moro 50 anos no Morumbi. Eu moro na mesma rua, no mesmo número. No Martins da Silva, número 46. Eu moro ali desde 1977. Então, incrível a justiça. É, saber que você foi abandonado, você foi julgado à revelia, você foi condenado à revelia sem direito de ouvir. E outra coisa, eles não pegaram só eu, o Ministério Público, ele pegou a Câmara inteira. Você está me entendendo? O promotor, ele pegou a Câmara inteira na época. Ele pegou os 60 assessores. Os 60, todos os assessores da Câmara foram intimados. Todos. E todos foram inocentados. Todos, porque estava dentro da lei. Só eu que fui condenado com um assessor. Por quê? Aí eu não sei por quê, né? Mas, infelizmente, eu não me defendi, mas se fosse para mim, hoje, eu colocaria. Se eu pudesse colocar, eu colocaria. Na minha assessoria, eu colocaria 2 médicos, eu colocaria 2 advogados. Por quê? Para, assim, atender, sim, a população, hein? Atender o povo, ajudar, olha, ajudar, porque esse advogado aí, ele trabalhava na Câmara e trabalhava no escritório dele, né? Atendia a população. Eu tenho um irmão meu que está preso lá, 5 anos preso, mais novo. Vê se a minha mãe tem advogado, vê se nós temos advogado. Não temos, tá entendendo? Agora, fui condenado, mas o juiz da primeira instância, ele olhou, analisou e falou, não vamos tirar o direito político dele, só me deu uma multa. Porque ele viu que o meu serviço sempre foi feito, sempre trabalhei, todo mundo trabalhava, né? Mas, infelizmente, fazer o quê, né? Vamos agora conversar com o meu advogado aí pra gente ver o que vão fazer a respeito dessa minha condenação, ver se o tribunal me perdoa, ver se eles... Vamos ver, eu já fui julgado e condenado, transitado e julgado, né? Então não tem mais o que fazer. Mas, pelo menos que os caras me perdoassem, né? De improbabilidade, né? Tirar essas... de improbabilidade do meu nome, hein? Tem mais 2 anos agora e 1 mês aí de mandato pela frente, né, até o término dessa legislatura. Quais são seus planos aí com relação a esse período? Como é que você pretende até fazer a sua atuação ali no legislativo? Olha, eu falo a real, eu sou muito assim de no meio do povão, né? Eu não o meu trabalho é... Tudo aquilo que eu fiz foi ideias de pessoas, né? Muitas ideias, né? É uma indicação, é um projeto, né? Vai, Nelizão, por que você não vê um projeto de lei desse jeito, Nelizão? O que você acha? Boa ideia. Então, as pessoas que têm ideias no meu gabinete ali, eu aceito, acato as ideias e vejo, né? O que é bom, o que é ruim, você tem que colher, né? E esse aí foi o mandato que eu fiz na gestão passada, né? Onde levei vários benefícios para o Morumbi, né? Morumbi, consegui Ciate, junto com a população, né? Lotérica, creches, né? Levei umas 3 creches lá, ginásio. Então, o bairro, no meu mandato, teve muitas coisas. Mas é aquele ditado, né? A galinha bota, ela canta, né? E eu levei tantas coisas pro Morumbi e nunca divulguei nada, né? Mas dessa vez, vamos tentar fazer as coisas diferentes, né? Tentar acertar os erros do passado. Com relação até à gestão aí do prefeito Chico Brasileiro, como é que vai ser sua postura, enfim, porque a gente sabe que existem vereadores que se posicionam a favor, alguns vereadores contra, mas existe também o interesse público acima de tudo, né? Como é que vai ser a sua atuação com relação aos projetos encaminhados ali pela Prefeitura à Câmara Municipal? Ah, eu tenho, claro, eu tenho um relacionamento, o prefeito é meu amigo particular, o Chico... Ele é prefeito e meu amigo, não tenho, mas eu hoje, como vereador, pode ter certeza que eu vou fazer o máximo para a cidade, aquilo que for bom para o município, aquilo que for bom para Foz do Iguaçu, pode ter certeza que eu apoio. E aquilo que eu acho que não devo votar, eu tenho minha opinião também própria, né? Então, acho que tenho que caminhar, né? Tentar fiscalizar né? Eu acho que isso é a coisa mais importante do vereador, que é fiscalizar, cobrar o executivo, né? Cobrar o prefeito, cobrar as secretarias, para que caminhe tudo certo. E essa é a minha opção, né? Minha opinião, né? Votar aquilo que for bom para a cidade. Conversei aqui, portanto, com o vereador José Edson de Oliveira, Edson Narizão, ele que está voltando agora à Câmara Municipal aqui de Foz do Iguaçu, recebeu, né, na eleição agora de 2016, foram 1.481 votos, né, recebido? 1.481 votos, graças a Deus, tem que agradecer muito, né, isso aí é uma vitória dos eleitores, né, isso aí é uma vitória dos 1.481 votos. Até mandar um alô aí que está ouvindo aí, o Cerverol Dimas, um grande amigo meu. Pois é, um abraço aí a todos que estão nos acompanhando aí nessa sintonia. Narizão, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Não, eu que agradeço, né, a oportunidade aí e falar para vocês que o gabinete está aberto lá, né, para tomar um cafezinho lá. E da população também, né, esperar muito trabalho aí do Narizão aí. E opiniões, né, o povo sabe aí que eu aceito muitas opiniões e aquilo que for bom a gente vai colocar em prática.